É o terror, meu estilo, meus panos de guerra. Comunidade do morro que não se rende à lei da selva. Eu sou mais um parceiro desse submundo, trazendo à tona notícias ao som por alguns segundos. Eu falo do crime de um povo que sofre, enquanto nas mansões da minoria transforma os cofres. O burguês discrimina, fala mal de mim, de você, da sua mina. Apoia, chacina, desmerece os artistas, ativista, detupa a entrevista. Eu sou plebeu, até cabeça o apogeu. No negro escravo correu sangue meu, meu ancestral sofreu, e o seu? Aí político, eu sou a faca que arranca sua pele, a gaveta, gelado, rabecão e ML. A CPI da favela, a luta do vinil contra a alienação da novela. Eu sou o povo, então posso ser o que quero. Eu sou o baixo salário, incendiário ou a foice e o martelo. Eu sou o barraco de madeira, criança que chora por falta da mamadeira. O catador no final da feira, o sequestrador sem resgate. O tumulto, a discussão no debate, o pitbull que devora era a atração principal do aqui e agora. Eu sou o trator, o rolo compressor. Eu luto pela paz em forma de terror. Eu vim pra mudar o clima, o talento na rima sai da reta. Ave maluca, eu vou passar por cima, por cima. É o terror, é o terror. Rap nacional é o terror que chegou. Rap nacional é o terror, é o terror. Rap nacional é o terror que chegou, é o terror. Aí sistema, sou rap nacional, linha de frente. Trema minha mente, talvez algum mano não entenda. Será que algum cientista desvenda esse mistério? Eu quero gentilmente, eu quero um raio-x do meu cérebro. Eu quero saber por quê eu penso diferente. Quem morre no dia a dia, ladrão, é gente. Da gente um desespero, o sonho, o pesadelo, o sangue. O crime está no ar, você é mais um herdeiro. Vou novamente me apresentar. Sou revolucionário, sonora, forma de pensar. Eu sou um tal, mascote, a inscrição pra receber o lote. A bomba que explode, um esquadrão inteiro. A esperança, o orgulho do povo brasileiro. O sangue frio, cipã, o prato vazio. O fato verídico, a letra que acelera seu batimento cardíaco. A sede de justiça, o ladrão que não deixa pista. Só aquele que chega e que aterroriza, DJ. Nesse momento, eu sou constrangimento. Eu sou o eu sou o júri, o réu, o julgamento, a absolvição, o fim do seu tormento, ladrão. Eu sou o povo, então posso ser o que quero. O verme que corrói a madame lá no cemitério. Até o osso trabalhador, sem nenhum real no bolso. Sou louco, normal, sou revolução mental. É o terror, linha de frente, eu sou o rap nacional. Nada mal, nada mal. É o terror, é o terror. Rap nacional é o terror que chegou. Rap nacional é o terror. Rap nacional é o terror. Que o terror nem começou. Eu sei. Brá. Não sou a Disneylândia. Eu sou os becos, as quebradas escuras lá da Samamba. Ruas, as famílias sem o básico. O fim dos fins de semana trágico. Eu sou favela, eu sou viela. E você, gogue rapadura. Quem manda ideia? Eu sou a cartilha que ensina, o livro que liberta. Ou contamino, cadeado, alinhado à corrente analfabeto que surpreende. Trabalhador sem emprego, cidadão que levanta todo dia cedo. Eu sou o crime em pessoa, a saída pra criança que era à toa. Eu sou o fruto, descubra meu valor, meu real teor. Eu sou o sol que apavora o planalto, o invasor. Mãos ao alto, se reagir você está contra a maioria. Periferia, rapadura é a maioria. Se está do nosso lado, será o vencedor. Mas se for adversário, ladrão, se liga na fita, com certeza. Na virada do novo milênio, futuro dos bolos, eu aviso. Porque serão horas de terror. É o terror, é o terror. Rap nacional é o terror que chegou. Rap nacional é o terror, é o terror. Rap nacional é o terror que chegou, é o terror. Ai, é o terror, é o terror. Rap nacional é o terror que chegou, demorou. Rap nacional é o terror, é o terror. Rap nacional é o terror que chegou, é o terror. É desse jeito, rapaz. GOG, Mascote, Rapadura e toda a periferia brasileira em torno sul, em torno norte. Desse jeito, todo mundo por um Brasil mais justo e vida. É o terror, é o terror. Segura que o terror é o terror.